Vamos então à palavra do Senhor, vamos meditar nesta noite, Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu gosto muito desse versículo de Romanos, Romanos 12, versículo 2. Esse texto aqui é um texto muito rico. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na King James atualizada, é uma versão atual, recente, recém-lançada, que diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Em outras versões está, e não vos conformeis com este século. Então, em primeira mão, essa palavra, não vos conformeis, não é no sentido simplesmente de não aceitar, não concordar, mas no sentido de não se deixar ser moldado, não deixar que o mundo seja a tua forma. Então, diz, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que é viva e eficaz. Por isso, cremos, Senhor, que ela fala conosco, que a revelação da tua voz para nos ensinar, para nos edificar, para, Senhor, trazer libertação à nossa vida, para que possamos conhecer a verdade e essa verdade nos liberte, para que possamos compreender quem Tu és, o Teu propósito na nossa vida e assim, ó Deus, poder ter uma visão de vida melhor, podermos enxergar aquilo que a Tua palavra descortina diante de nós. Fala com a gente, te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Bom, Deus tem poder de transformar as nossas vidas. Amém. Amém? Eu acho que isso todos nós cremos, isso é a razão da nossa fé, de que Deus, Ele tem poder para transformar a nossa vida. Ele tem poder para salvar, poder para curar, poder para libertar, poder para erguer, poder para abençoar. Deus pode tudo. Tudo Deus pode. Ele é Deus onipotente. A palavra de Deus assim nos revela. Mas também, queridos, é importante nós entendermos que Deus, Ele nos dá uma certa responsabilidade para facilitar esse processo de transformação da nossa vida. Deus pode fazer transformações radicais do jeito que Ele quer, pode, mas Deus, Ele também realiza em nós todo um processo de transformação. Há situações em que Deus transforma rápido, outras Deus cria um processo de transformação. A vida, a nossa vida é um processo de transformação, só que Deus nos dá algumas responsabilidades para que haja facilitação desse processo de transformação na nossa vida, ou seja, Deus vai nos transformar à medida que nós cooperamos com Ele. Deus não faz nada à força, Deus não nos obriga a nada, Deus nos orienta, Ele nos ensina, Ele mostra o caminho e nós escolhemos. Ele diz que coloca diante de nós o caminho de vida e de morte e diz para a gente, escolhe. Ele só vai poder operar na nossa vida à medida que nós cooperamos com Deus. E que responsabilidade é esta? No texto que nós lemos aqui de Romanos 12, 2, ele dá pelo menos duas responsabilidades. Primeiro, ele diz, não se amoldar ao mundo. Não deixe o mundo passar para você, não deixe o mundo transmitir para você, contagiar você com os valores, com os conceitos do mundo, no caso, que o mundo quer dizer aqui, esse mundo que jaz no maligno, esse sistema que age nos corações, que age nas vidas, no qual nós vemos a situação em que se encontra o mundo, a sociedade, porque os valores contrários a Deus estão se alastrando, as pessoas estão abraçando os conceitos meramente humanos e muitas das vezes conceitos diabólicos, conceitos satânicos, conceitos das trevas. Então a primeira responsabilidade é, não deixe o mundo ser a tua forma. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, já disse Jesus. Mas ele também nos dá uma outra responsabilidade, que é onde eu quero tratar o assunto desta noite, que ele diz que devemos renovar a nossa mente. A transformação se dá à medida que eu não me amoldo ao mundo e à medida que eu renovo a minha mente. Aí sim, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que todos nós desejamos. Porque ela é boa, porque ela é agradável e porque ela é perfeita. Então, a vontade de Deus para nós é o melhor. E queremos que isso aconteça. Queremos que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Por isso, é importante não se amoldar o mundo e renovar a mente. Os pensamentos, amados, tem o poder de governar a nossa vida. A verdade é que nós falamos o que pensamos, nós decidimos o que pensamos, agimos como nós pensamos, escolhemos aquilo que nós pensamos, nós oramos o que pensamos, até o que acabamos de fazer aqui, o louvor a Deus, foi exatamente aquilo que nós pensamos, aquilo que está na mente, aquilo que está no coração. É por isso que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda a tua mente, guarda a tua alma, guarda o teu interior, porque aquilo que eu penso, eu me torno. A minha vida é guiada pelos meus pensamentos. Para onde a mente vai, o homem segue. Por isso, Paulo trata essa questão da renovação da mente. Porque eu creio, amados, que uma pessoa, ela só será plenamente livre se ela destruir as prisões da sua mente, que são aquilo que é tudo aquilo que amarra a pessoa por dentro, é aquilo que engessa e bloqueia o avanço da vida. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo avançar na vida, por quê? Porque tem prisões na mente. E ela não consegue ser livre enquanto ela está em alguma forma de cativeiro. É uma prisão interior daquilo que está na mente dela e que atrapalha a vida dela. Eu quero falar exatamente sobre isso. O tema desta noite é libertando-se das prisões da mente. Existem algumas prisões que eu gostaria de tratar aqui com os irmãos. Eu espero que haja tempo de tratar pelo menos essas quatro prisões no qual a pessoa pode estar acorrentada, imobilizada, impedindo que a vida prospere. Essa é uma palavra também para crente, porque é possível sermos cristãos e de repente termos algumas prisões em nossa mente, e para onde a mente vai, o homem segue. E se ele está acorrentado, ele não tem uma vida de total e plena liberdade. A primeira prisão que acorrenta muitos corações, muitas vidas, se chama medo. Medo. Eu não estou falando do medo como a questão da autodefesa diante de um perigo. Isso é normal e até bom. Por você ter medo de se queimar, você vai ter cuidado quando lidar com fogo. Quando você for acender o seu fogão, você sabe que se você for descuidado, você pode se queimar, e queimadura dói demais. Cicatrizar, a cicatrização de uma queimadura demora, é complicado. Então é um medo que cria em você uma autodefesa diante de algo que é perigoso. Isso é normal. Até essa questão de medo de barata, de lagartixa, né, de aranha, é até também uma certa questão de que esses animais podem transmitir doença. Muitas vezes a gente tem até nojo, porque anda em lugares sujos, então é uma autopreservação de uma certa forma. Só que algumas pessoas isso se transforma até em fobia, que a pessoa entra em pânico. Não sei se tem alguém aqui que entra em pânico quando vê uma barata, que o bairro inteiro escuta quando ela viu uma barata. Então é o excesso do medo é que é o problema, amados. Não é o medo que te preserva do perigo, mas é o medo que te mobiliza, o medo que te leva ao pânico, o medo que faz a tua visão de vida ser enevoada, onde você não consegue enxergar. Há pessoas que não saem de casa aprisionadas pelo medo. Há pessoas trancadas dentro de quartos escuros por causa do medo, como tem outras pessoas que têm até medo do escuro. Então o medo excessivo é que torna o grande problema, torna-se na verdade um tormento. E a própria Bíblia diz isso para a gente lá em 1 João capítulo 4, no verso 18, ele diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Aí ele diz: ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então veja, o medo desestabiliza, o medo tem o poder de apavorar, de imobilizar a vida de uma pessoa. O medo é capaz de levar alguém à ansiedade, por exemplo. Quando Jesus trata da ansiedade, lá em Mateus capítulo 6, as perguntas que as pessoas fazem, que as tornam ansiosas, é o medo de faltar, é o medo de passar fome. O que comerei? Com que me vestirei? São as preocupações de todos nós, que faz com que nós fiquemos ansiosos, fiquemos preocupados de véspera. A coisa nem aconteceu, mas nós já estamos sofrendo de véspera, estamos dormindo mal de véspera, estamos comendo mal, porque o medo de que o amanhã seja incerto, de que no amanhã falte, de que não tenhamos os recursos necessários, que venhamos a passar por privação, faz com que andemos ansiosos. Então veja como o medo produz ansiedade. Muitas das vezes a ansiedade ela se avoluma de uma tal forma, motivada pelo medo, que pode levar aos transtornos de ansiedade. A síndrome do pânico, por exemplo, eu não sei se alguém aqui já teve a sensação do que chamo da síndrome do pânico, mas eu já conheci pessoas que diziam: graças a Deus foram libertas, foram restauradas, foram tratadas na alma. Mas eram pessoas que diziam: pastor, eu colocava o pé do lado de fora, eu saía da minha casa, a sensação era uma sensação de que eu ia morrer, eu ficava em pânico, eu sentia falta de ar. E as pessoas dizem que é como se estivesse mesmo tendo um ataque cardíaco, como se ela fosse ali desmaiar e morrer. Ela tinha que voltar para casa. Eu já atendi jovens nessa situação, jovens que antes viviam uma vida normal, mas que por questão de medo, de ansiedade, acabaram indo para a questão da síndrome do pânico. Isso é terrível, há muitas pessoas passando por isso, queridos. São prisões, e às vezes prisões literais. Ela não está presa pela lei, mas ela está presa pelo medo. Não consegue sair de casa, não consegue viver a vida, não consegue desfrutar da vida. É um tormento muito grande. O medo, ele tem o poder também de provocar pensamentos negativos. Uma pessoa que tem medo, ela não consegue pensar positivamente, ela sempre vai pensar no pior, não é verdade? Ela sempre vai aumentar a coisa para pior, porque é isso que o medo provoca na vida de alguém. O medo, ele tem o poder até mesmo de criar ambiente para a opressão espiritual, porque quando a Bíblia diz que o diabo anda em derredor como o leão que ruge, por que como o leão que ruge? Porque se você já ouviu o rugido de um leão, como eu já tive a oportunidade de, na entrada do zoológico, quando eu estava indo com meus filhos, lá na Quinta da Boa Vista, e o leão ficava, não sei como é que está hoje, mas lá no finalzinho, na hora que eu entrei, ele rugiu. Queridos, o som vai longe, o som assim é assustador. A gente começa a pensar: será que fugiu? Será que... Graças a Deus não fugiu, mas mete medo. Então, essa atividade de Satanás rodeando a vida como leão que ruge é exatamente para provocar o medo. Muitas vezes o leão ruge para o animal sair da toca, e saindo da toca, aquele animal vira presa fácil. Então, quando ele consegue colocar medo na vida da pessoa, parece que a pessoa fica vulnerável a essa ação maligna de opressão, porque o medo cria um peso e uma opressão na vida da pessoa. Aí isso afeta o trabalho, afeta a convivência com a família, afeta a saúde da pessoa por causa do medo. Aí, amados, qual é a orientação bíblica para essa questão do medo. Qual é a receita de Deus para nós, amados? O medo, eu costumo dizer, que é o oposto da fé. Quando você tem medo, você não consegue ter certeza, você não consegue ter confiança. Então, a única coisa que pode anular o medo do coração é confiança baseada na fé. Como está lá, se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 27, versículo 3, olha o que diz o salmista, numa posição de confiança baseada em fé, porque é isso, amados, que o povo de Deus precisa ousar mais, é sermos aquilo que a Bíblia diz que o justo deve viver, o justo viverá pela sua fé, não pelo medo. A Bíblia não diz que somos chamados para viver pelo medo. Então a arma que Deus nos dá é a fé, diz aqui o salmista no Salmo 27, versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, o que ele diz? Não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Por quê? Porque a confiança que ele está falando aqui não é a confiança no seu braço, na sua força, na sua capacidade, pelo contrário, porque o medo muitas das vezes é essa visão negativa de que não temos força nenhuma, capacidade nenhuma, por isso nos amedrontamos diante dos desafios, diante das lutas, mas a confiança que ele diz aqui é a confiança no Senhor, no Deus que ele crê, no Deus que ele acredita, no Deus que ele confia. Paulo disse: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Amados, nós precisamos confiar mais no Senhor, porque o medo vem, qualquer um de nós aqui pode ser assaltado pelo medo, e nós precisamos, nesta fé que nós temos no Senhor, acreditarmos que Deus é conosco, e que Deus nos livra, e que Deus nos guarda. Agora eu começo a entender por que a Bíblia fala demasiadamente com a frase: não temais, não tenha medo. Eu vejo Jesus muitas das vezes diante de uma situação em que alguém está enfrentando, como por exemplo Jairo, que havia perdido a sua filha, e Jesus disse para ele: Jairo, não temas, não tenha medo, porque quando o medo invade, amados, ele quando entra pela porta da frente, a fé sai pela porta dos fundos, e aí a gente passa a viver pelo medo, mas nós fomos chamados para viver pela fé. Vamos acreditar, vamos confiar no Senhor, vamos acreditar na palavra de Deus em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te protejo, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ou cremos na palavra ou cremos na voz do engano. Se nós somos o povo da palavra de Deus, nós precisamos ousar e crer naquilo que Deus promete para nós. Ele diz: não tenha medo, porque se nós não tivermos medo, Deus pode agir na nossa vida, amados. Olha o que diz aqui, eu vou ler para você, porque fica naquela região difícil de achar da Bíblia, mas eu gosto tanto dessa afirmação aqui de Abacuque, do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. O medo produz isso, não é? Portanto, ele diz: aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Aí ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra dos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo, e faz-me caminhar por lugares altos. Só quem confia no Senhor é que vai fazer aquilo que Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas para isso eu preciso confiar, eu preciso crer nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que tudo pode, que faz infinitamente mais, o Deus que diz que agindo Ele, quem o impedirá? Eu preciso crer nisso, amados, porque nem, não tem como. O medo é afugentado. Quem crê, não teme. Quem crê, confia. Ainda que ele olhe ao redor e veja as montanhas, ainda que o seu coração pergunte de onde me virá o socorro, mas ele tem os seus olhos fixos no Senhor e pode dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí você confia, e aí o medo não te imobiliza, você se liberta dessa prisão da mente. Uma outra prisão da mente se chama mágoas. Mágoas, amados, são pensamentos que nós ficamos a ruminar em nossa mente, e é um pensamento negativo, é um sentimento negativo. Você sabe o que é ruminar? Os ruminantes são animais, comem a grama, mastigam, engolem. O sistema digestório deles é um pouquinho diferente, tem alguns compartimentos onde primeiro vai esse alimento, só que esse alimento depois volta novamente para a boca e ele mastiga novamente. Então a palavra ruminar nos dá essa ideia de uma coisa que a gente fica remoendo na mente, no coração, e não tem sentimento que mais as pessoas estão remoendo senão a mágoa, o ressentimento, o rancor, porque alguma coisa aconteceu negativamente na vida dela que a feriu, que a magoou. E ela vai permitindo que aquilo vá corroendo o seu interior, que vá transformando a vida dela numa vida amargurada, porque essa é a consequência de quem rumina mágoa, amados. É uma vida de amargura, e a manutenção da mágoa faz a pessoa adoecer, muitas das vezes sem ela perceber. Muitas doenças psicossomáticas, às vezes a razão não é simplesmente uma razão de um vírus, de uma bactéria, de um distúrbio biológico, mas por falta de perdão, por mágoa alimentada na alma a cada dia. Porque a mágoa, ela tem essa condição de fazer a gente sempre lembrar do que provocou, daquela situação negativa, e a gente vive todas as emoções no momento novamente. Quando parece que a coisa está bem, quando a gente se distrai com as outras coisas, mas a mente novamente volta aquele dia, aquele instante, aquela situação que traumatizou, novamente a dor volta, o ressentimento, às vezes o ódio, a pessoa vive eternamente naquilo. A mágoa, ela vai nos envenenando, sabe? Porque a mágoa é tóxica, ela vai nos envenenando. Você sabe que o nosso corpo, ele precisa eliminar toxinas. Tudo aquilo que você bebe, que você come, vem junto coisas que precisam ser eliminadas. E se o rim não filtrar, se você não evacuar, se você não suar, essas toxinas não podem ser liberadas. Você sabe muito bem que uma pessoa que tem uma insuficiência renal, o que ela precisa fazer? Hemodiálise. Uma máquina precisa fazer a filtragem que os rins não estão podendo fazer. E se ela não fizer isso, o que acontece? Ela morre. Se as toxinas do corpo não forem liberadas, a pessoa morre. Ela se alimentou para poder ter saúde, mas por não haver a eliminação das toxinas, a saúde dela é comprometida. E a mágoa é semelhante. Num contexto emocional, num contexto até espiritual, ela precisa ser eliminada, queridos, e só existe um único remédio capaz de eliminar essa toxina do nosso, da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, e se chama perdão. Ah, pastor, mas não tem outro jeitinho, querido. Creio que até a psicologia também deve tratar isso. Não tem outro caminho para eliminar essa toxina, senão o perdão. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Jesus disse lá em Lucas 6,37: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. É interessante que parece que algumas coisas na Bíblia, parece que Deus estabeleceu uma lei do retorno, você já reparou? Dai e dá-se-vos-á, pedi e recebereis, batei, abri-se-vos-á. É uma lei de retorno. Quando a gente faz alguma coisa que Deus pede que nós façamos, há um retorno positivo. Ele disse, perdoai e sereis perdoados. É tão interessante aquele caso que Jesus conta de um rei que chama um dos seus súditos que devia uma fortuna incalculável a ele. E ele então manda prender toda a família, vender tudo que ele tinha para poder pelo menos pagar um pouco da dívida. E o cara faz aquele drama todo e pede perdão, você tenha compaixão de mim, que eu vou te pagar. Não tinha como pagar. E o rei se compadece e perdoa a dívida. E ele vai embora feliz da vida. Só que no caminho ele encontra um conservo dele que devia pouca coisa. E ele diz, cadê o meu dinheiro? Ele diz, tem compaixão de mim? Ser compassivo, eu vou te pagar, eu vou dar um jeito. E o cara não quis saber. Quase o sacode e diz, não, você vai ter que me pagar, eu vou mandar prender você. E as pessoas que presenciaram tudo isso, que havia visto o perdão que ele havia recebido do rei, vão e contam para o rei. E o rei fica indignado. Quando a gente, amados, nega a perdoar, nós estamos fazendo a mesma coisa que fez este homem, porque nós que merecíamos o inferno, Deus foi compassivo conosco, nós que tínhamos uma dívida impagável, que nós não teríamos a mínima condição de compensar Deus por isso, pelo seu amor e graça, Ele simplesmente nos perdoou. Ele foi capaz de pegar toda a nossa dívida e lançar no mar do esquecimento, dizer, eu nem vou me lembrar mais, você não vai me ouvir mais falar disso. A dívida está paga, porque Jesus já pagou essa dívida. Amados, que grande perdão Deus nos deu. E por que nós nos negamos a perdoar? Como nós vamos manter esse perdão de Deus, porque mesmo Deus já sepultando todo o nosso passado de pecado, mas nós ainda cometemos os nossos deslizes, muitas das vezes nós ficamos ainda em dívida com Deus, e vamos a Ele e pedimos, tem compaixão de mim, me perdoa. Como eu posso receber esse perdão? Como eu posso ter essa lei do retorno, se eu me nego a perdoar a quem me ofendeu também? É que a gente acha que as pessoas não merecem, e é verdade, elas podem até não merecer, mas nós merecemos ter paz, nós merecemos ter saúde. E quem se nega a perdoar, amados, não está envenenando o outro, está envenenando a si próprio. Por quê? Porque não está eliminando as toxinas, e ele vai adoecendo, ele vai vivendo esse drama perpétuo, o coração ele não é cicatrizado, enquanto a gente não libera perdão. Mas alguém pode dizer, mas pastor, só que eu não tem como eu perdoar, eu não vou esquecer nunca. Mas quem disse que perdoar é esquecer? Quem disse que perdoar é ter amnésia? A Bíblia não fala sobre isso, não fala que você vai se esquecer, nunca mais vai lembrar. Você vai lembrar, só que se você perdoou de verdade, sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar, mas não vai doer mais. Você não vai mais viver o passado, os mesmos sentimentos que você viveu lá. Você vai lembrar sempre, mas aquilo não vai mais te ferir, aquilo não vai mais te adoecer, aquilo não vai mais fazer você perder o sono, aquilo não vai deixar você amargurado, porque você liberou, sabe, você deixou a toxina embora. Isso é saúde para o nosso corpo, amados. E nós cristãos ainda temos uma vantagem. A Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Não é assim que a Bíblia diz? Você crê no que a Bíblia diz? Amém. Então, eu tenho recebido o amor de Deus. Ou seja, eu e cada um de nós aqui também tem recebido. Nós podemos, estamos capacitados a perdoar, porque temos o amor de Deus. Talvez por nós mesmos não conseguiríamos. Mas é o amor de Deus que nos constrange e que nos dá a capacidade de perdoar. É esse amor que nos dá a capacidade até de dar outra face, de andar uma segunda milha, porque para o ser humano é olho por olho e dente por dente, mas pelo amor de Deus não. O amor de Deus é perdoai uns aos outros. Então, amados, só tem esse caminho, e feliz é aquele que anda por esse caminho. Feliz é aquele que pode trilhar por essa estrada, porque vai ser uma pessoa saudável e vai ser uma pessoa livre dessa prisão da mente. Eu creio que cada um de nós aqui temos em nosso currículo momentos negativos, pessoas que o traíram, falaram mal de você, que que feriram a sua confiança. Você confiou, você acreditou, e a pessoa fez algo que te magoou, te feriu. Creio que todos nós aqui temos alguma história. Eu estou pedindo a Deus que hoje seja uma noite de restauração, de nós sermos libertos dessas prisões, amém, querido? Só depende da gente. A terceira prisão na mente é apego ao triste passado. O que nos prende ao passado? Algumas coisas que nos prendem ao passado, por exemplo, coisas ainda não resolvidas, oportunidades perdidas, traumas complexos, pessoas que nos feriram, erros que nós cometemos. No passado, todos nós temos algumas coisas que deixamos lá atrás, e essas coisas fazem bem a gente lembrar, faz bem a gente comemorar e celebrar. Há momentos marcantes, há momentos que nos trazem alegria quando você lembra. Quando você lembra do seu filho quando nasceu, do dia do seu casamento, quando você passou no vestibular, isso são coisas que você lembra e é bom. Você tem uma memória, você tem um currículo de vida. Agora, há coisas que nós, amados, precisamos esquecer, precisamos apagar, precisamos dar um ponto final e virar a página. O problema é que tem pessoas que apenas dão um ponto e vírgula, que ainda não virou a página, e sabe o que acontece? Ela fica presa ao passado. Há muitas pessoas presas ao passado. Isaías 43, versículo 18, diz para a gente o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, quem fica preso ao passado não consegue enxergar as oportunidades que estão à frente, não consegue vislumbrar o que Deus está fazendo. E a Bíblia diz que Deus faz coisas novas, que mesmo que diante de nós haja um deserto, Ele diz: eu vou colocar um caminho, eu vou colocar um escape, eu vou colocar uma vitória, eu vou colocar uma solução. Mas a pessoa ainda está presa ao passado. É igualzinha a pessoa que resolve dirigir um veículo olhando pelo retrovisor. O que vai acontecer? Acidente. A pessoa tem que olhar para onde? Para a estrada. Mas ela dirige presa ao passado. Aí ela não vê as oportunidades, ela não vê as chances que Deus promove, que Deus cria, porque ela está presa ao passado. A dica de Paulo para nós, amados, é interessante. Se você quiser abrir para você deixar marcado na sua Bíblia, porque esse é um versículo para a gente até ter na memória, Filipenses 3:13. Se você não tem a Bíblia, nós vamos colocar aqui no telão. Filipenses 3:13. Olha a dica do apóstolo Paulo para nós. A dica é a seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Aí ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Mais uma vez, não está falando de amnésia, mas ele está falando de foco de vida. O meu foco não está mais no passado, meu foco está para o que Deus está preparando para mim, porque senão eu não caminho, senão eu não avanço, senão eu posso ter um acidente na minha vida, porque eu estou olhando para o retrovisor. Então Paulo está nos orientando, amados, ele está nos ensinando a nós sermos pessoas mais resilientes. Você sabe o que é resiliência? Vou mais ou menos aqui te mostrar. Eu tenho aqui em minhas mãos elástico, aquele que prende dinheiro e tal. O elástico é interessante que quando você faz uma pressão nele, ele se amolda à pressão, ele resiste à pressão. Quando a pressão cessa, o que acontece? Ele volta ao seu estado normal. Isso se chama resiliência, a capacidade de resistir a uma pressão sem quebrar, sem partir, e de quando a pressão acaba, ele não fica deformado, ele volta ao seu estado normal. Isso é resiliência. O que Paulo está nos ensinando aqui é exatamente isso, porque pressão todos nós vamos ter. Jesus já disse, no mundo passais por aflições, todos nós passamos. A questão é, depois que a aflição passa, como está a nossa vida? Porque quem vive do passado, amados, não consegue ser resiliente, ele tem a sua vida deformada, ele tem a sua vida comprometida, e Deus quer que nós estejamos no nosso estado normal, ter essa capacidade, essa força, que se nós não temos por nós mesmos essa capacidade, o Senhor nos ajuda por meio do Espírito Santo. É por isso que Ele habita em nós, é por isso que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é por isso que Ele nos guia toda a verdade, para nos dar a força e a capacidade para resistir. Paulo, quando estava sofrendo uma pressão profunda, que ele chamou de espinho na carne, que ele estava a ponto de dizer, Senhor, eu vou romper, eu vou ficar deformado, Deus falou com ele, Paulo, a minha graça te basta, eu estou contigo, Paulo. Você está se sentindo fraco, quase se rompendo, saiba que você está se tornando forte pela minha força. Aí ele entende que nos momentos das pressões, das tribulações, das aflições, é onde ele pode contar com o poder de Deus. Aí ele aprende a se adaptar em toda e qualquer situação. Entende como Deus trabalhou na vida de Paulo? É o que ele faz na nossa vida. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele simplesmente diz, eu aprendi a me adaptar. E não vou deixar que a minha vida se deforme, porque eu me esqueço do que para trás ficou, e eu agora vislumbro as oportunidades de Deus. Deus tem oportunidades para todos nós aqui, amados. O que foi ruim lá atrás, vira a página. Amém? Você pode dizer isso para o seu vizinho, vamos virar a página? Vamos dar um ponto final em nome de Jesus nesta noite? Para de remoer, de viver do passado. Quem vive do passado é o quê? Museu. Você está com cheiro de naftalina? Então deixa o passado para trás, é o lugar dele. O diabo é que gosta de fazer isso, amado. Vai lá atrás, pega o arquivo morto da nossa vida e começa a nos mostrar. Está vendo? Você não merece. Olha o que você fez, você tem que responder para ele. Jesus já sepultou no mar do esquecimento, ele já pagou a minha dívida. Arreda, Satanás, não se entristeça, e muito menos se vingue de alguém pegando alguma coisa lá do passado para jogar na cara. Ouviu, esposo? Ouviu, marido? Que acontece isso muito no casamento, né? Perdeu o argumento, ele vai lá atrás. O que para trás ficou, para trás tem que ficar. Para encerrar, amados, porque a hora avança, me perdoem, última prisão da mente, orgulho. O que é orgulho? Uma visão altiva e arrogante de si mesmo. É por isso que o comportamento do orgulhoso é sempre de superioridade sobre os outros, nunca o contrário. Você sabe qual foi a queda de Satanás? Qual foi o motivo da queda de Satanás? Exatamente, orgulho. A Bíblia diz que Satanás foi criado como querubim da guarda. Querubim assiste diante do trono de Deus, sabe? É um nível de anjo superior aos outros. Ele assiste perante o Senhor. Diz que Deus o criou com uma beleza que não tem como descrever, com toda a suntuosidade. Todos o admiravam. Mas um dia ele deixou o orgulho entrar e ele diz, eu serei como o Altíssimo. Ele quis o trono de Deus, porque ele se achou melhor do que o próprio Deus que o criou, e aí ele caiu, junto com um terço dos anjos que o acompanharam, que se tornaram demônios. É por isso, amados, que a gente às vezes tem essa ideia de que o diabo é onipresente. Ele não é, não, Só Deus é onipresente. Mas como pode o mundo inteiro? É porque são milhões e milhões de milhões de demônios. Um terço. A Bíblia diz que a ordem dos anjos é de milhares de milhares. É um número absurdo. Talvez não caiba na calculadora. Um terço caiu com Satanás. O orgulho faz isso. O orgulho sempre causa queda. Sempre, sempre, sempre. Só que o orgulhoso não enxerga isso. Ele é tão orgulhoso que ele não enxerga isso. E ele caminha no seu orgulho. E essa é uma prisão, amados, tão fechada, tão cerrada no coração, que nem Deus consegue agir plenamente onde há orgulho. É difícil se relacionar com o orgulhoso. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. O rei Uzias é um desses exemplos bíblicos de um rei que começou muito bem, ainda novo, ele aprendeu das coisas de Deus, havia um mentor, se eu não me engano, chamado Zacarias, que o aconselhou sobre os caminhos do Senhor. Ele cresceu temendo a Deus, só que chegou um momento que ele se achou tão poderoso que ele começou a ficar orgulhoso. Ele se achou o cara. E aí a Bíblia diz, e o orgulho foi a causa da sua queda. Ele começou a fazer coisas que não era para ele fazer, ele não deu ouvidos a ninguém, porque agora ele era orgulhoso. Conclusão, pegou lepra, foi morar separado de todo mundo, do povo, da família, e o filho dele teve que reinar no lugar dele, e ele ainda vivo. Que tragédia na vida de um homem que tinha tudo para dar certo. Começou bem, mas terminou mal. Por isso que sempre é importante como a gente termina e não como a gente começa. Às vezes a gente começa meio capenga, o importante é como a gente termina. Só que o orgulhoso não consegue terminar, porque ele cai. Deus resiste aos soberbos. A orientação bíblica, amados, é 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O segredo é humildade. Quer ser exaltado por Deus? Seja humilde. Tire esse nariz empinado. Deixe de se achar melhor do que os outros. Você vai aprender a se relacionar melhor. Você vai ser amado pelas pessoas. Porque o orgulhoso, ele não é amado, ele é bajulado. É diferente. É interessante que Pedro e Tiago, eles mencionam, tanto Tiago na sua epístola, quanto Pedro também, na sua primeira epístola, eles mencionam que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E nós queremos o quê? Resistência ou graça? Você quer que Deus resista a você, ou dê da sua graça? A escolha é a gente que faz. Quando você é humilde, Deus dá graça. E é isso que a gente precisa. A graça de Deus é melhor que a vida. Eu não quero resistência de Deus. Eu quero resistir ao diabo, mas não quero resistência de Deus. Então, amado, a gente tem que abaixar a nossa bola e perceber que não somos nada e que só Deus é tudo na nossa vida. Amém?